mesmo. Mas isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás. E eu contraponho dizendo: por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má? Mas que regra? Pelos frutos os conhecereis. Todo fruto bom provém de uma árvore boa, todo fruto mau provém de uma árvore má. Assim, se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, a caridade, o perdão, a tolerância, a benevolência, o trabalho no bem, a luta em defesa da vida. Meu amigo, o fruto é bom. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi ele que nos disse: pelos frutos os conhecereis. Então, a doutrina da graça, a doutrina de se acreditar salvo, é muito mais positiva do que a doutrina da culpa, do pecado original. Os nossos irmãos protestantes estão muito bem nesse quesito. Se acreditar salvo é muito positivo. O problema é que eles acham que somente eles estão salvos. Esse é o único problema. Mas se acreditar salvo, acreditar que Jesus nos ama incondicionalmente, é verdadeiro. É útil para o nosso bem-estar espiritual. Então vamos ver um Cristo sempre generoso com os pecadores e sempre severo com os doutores da lei. Vai pegar pessoas equivocadas, pecadores, para semearem a boa nova. Por exemplo, Judas, depois de trair Jesus, dá uma olhadinha aqui no horário, falta só mais 5, né? Judas, depois de trair Jesus, cai em profunda depressão e comete o suicídio. Pedro, depois de trair Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás, faz a grande transformação da sua existência. Transforma aquela depressão em transformação, em melhoria, e erige a casa do caminho e dá sua vida em testemunho de Jesus. Então ele fez questão de pegar pessoas equivocadas, jamais chamou a atenção de nenhum deles. Vejam ele diante da mulher adúltera, depois de afastar seus opositores, o que é que ele diz? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. E ele poderia, Espírito puro poderia ter dado um sermão certamente merecido para aquela mulher, mas ao contrário ele diz: eu também não te condeno, vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda botou o de futuro. Vai pegar Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, doutor do Sinédrio, um dos grandes responsáveis pela perseguição aos cristãos, que mandou apedrejar Estevão, que era o mesmo Gesiel, irmão de sua noiva Abigail, sem o saber. Jesus pega aquele homem que vê Estevão chorando já no momento da morte. Abigail se aproxima dele e ele fala: Abigail, minha irmã, perdoe Saulo, porque ele ama tanto a Moisés, que no dia que ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E fere os seus olhos a caminho de Damasco. Saulo cai no solo e exclama: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus toca o coração daquele homem e transforma-o no maior divulgador do seu evangelho. Pregou mais do que Jesus. Durante toda a vida, abandona todos os bens, todas as propriedades, todos os títulos e sai a pregar em nome do Messias, ao ponto de exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Se Saulo ficasse paralisado pelo remorso, meus amigos, ele não teria dado um passo sequer. Jesus vai pegar Zaqueu.